caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para esta sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2014. A edição de hoje vai trazer aos nossos ouvintes nem mais nem menos do que... Exatamente. Peças, uma peça apenas, vai ser apenas uma intervenção, e que se chama Moments Not Inside. É uma melodia bastante conhecida, uma composição de jazz bastante conhecida, trazida aqui pelos Blue Train, ou seja, o Comboio Azul, e que vai então trazer nesta edição esta mesma melodia. É uma intervenção única porque a melodia passa os 19 minutos, inclusive, mas como esta semana não há prosa rural, é possível estendermos um bocadinho mais. Vamos então ficar com esta melodia e eu, Carlos Bonaparte, volto a encontrar-me com o estimado ouvinte na próxima segunda-feira. Fique bem, ouvinte. Até lá! Thank you. Thank you.